tendo em conta o decorrer do período pascal que irá decorrer e a título excepcional, venho propor que a Câmara Municipal delibere para os respectivos dias fixar os seguintes horários de encerramento de todos os estabelecimentos, restauração e bebidas do Conselho de Oliveira do Hospital, devidamente licenciados para o efeito. Propõe-se os seguintes horários, de quinta para sexta-feira, de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo, isto é, o encerramento às 3 horas dos dias 15, 16 e 17, acrescem aos mesmos 30 minutos de tolerância já a vigorar. Com esta proposta, pretende-se contribuir para o estimular de um importante setor da economia local que, nesta altura do ano, registra uma grande afluência de visitantes, assegurando um ambiente de lazer e diversão aos munícipes e às muitas pessoas que visitam Oliveira do Hospital durante esta quadra religiosa. Contudo, caberá também à Câmara Municipal apelar e sensibilizar todos os empresários e clientes deste tipo de estabelecimentos para que seja sempre respeitado o direito à tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes. Nós vamos ter este fim de semana pascal, mas depois do fim de semana seguinte é o fim de semana 25 de abril, também o fim de semana alargado. Eu não sei se não seria eventualmente conveniente, não sei se o vereador de Oliveira permitiria que fosse extensível também ao outro fim de semana, porque eu penso que no fundo o espírito será o mesmo. Não sei se e também não teremos uma reunião intermédia eventualmente para poder aprovar uma alteração. Não sei qual é a opinião. Sim, tendo em conta que não havia um histórico relativamente a esse período, resolvemos, e neste caso assumo eu essa responsabilidade, de não levar essa proposta para o próximo fim de semana e sim remeter-nos a esta época pascal. O nosso pensamento esteve lá, também para esse período, não havendo história, aplicámos no mesmo. Agora, se acharem, e se o Executivo achar que poderemos levar a discussão esse período... Eu acho que podemos fazer a avaliação, se concordar, isto é uma metodologia que meto à discussão, avaliamos como é que decorreu esta alteração, este prolongamento de prazo, se os senhores vereadores assim entenderem, se o Executivo assim entender, faz-se uma prorrogação de prazo para o próximo fim de semana que virá aqui à ratificação. Era a sugestão que eu iria fazer. Poderíamos as noites 22 para 23, com efeito às 3 da manhã. Sexta, sábado e 24. Também os 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Nenhuma ocorrência extraordinária, acho que é uma boa motivação. Sim, por mim, tudo bem. E tem que ser comunicado à GNR, tem que haver a nota que relativamente à garantia da tranquilidade. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.